canção. A tua alma é o compasso, seu corpo é o refrão. Mas eu não boto fé, eu já sei como é. Quer casa, mas não quer caso, faz de mim o que quer. Me liga e chama pra balada, eu sei que não pega nada. Na pista vejo empolgada, solteira, rolo casada. Tentação, te deixe viver em paz. A relação é igual canção, pesada, é chata demais. Beijo na boca é bom, mas eu não sou assim. Gosto de todas, mas sei que nem todas gostam de mim. Eu tô de boa, prefiro a melodia que soa. Ficar sozinho por um tempo, eu sei, mesmo que doa. Tranquilidade pra te encontrar de verdade. E quem sabe um dia eu cantarei pra você. Mas por enquanto eu canto e sei que alguém ouve. Aê, ouve, aê, o que eu tenho pra dizer. Sei que vai acontecer quando for pra ser. Sobre a luz do luar, só nós dois. Vamos nos amar. Sentimento puro que há entre nós. Viver cada momento, esquecer do tempo e ouvir a voz que vem do coração e sua doce melodia que ecoa no ar em busca da perfeita harmonia. O que tiver de ser, será. Se o amor é verdadeiro, nada pode separar. O tempo que preciso for, vou te esperar. Sob a luz da lua ainda vamos nos amar. Aê, o que eu tenho pra dizer. Sei que vai acontecer quando for pra ser. Sob a luz do luar, só nós dois. Vamos nos amar. Só eu e você, esqueça de tudo agora e vem pra cá, baby. Eu quero dizer aquilo que sinto, vem que eu quero te amar. Quero te sentir bem perto de mim. Seu perfume no ar, o seu beijo assim me faz delirar e relembrar cada momento da nossa história. Levo no peito cada lembrança de cada dia de luta, de cada dia de glória. Nossas brigas, nossas discussões, nossas verdades, nossas contradições. Nosso orgulho, nossa sinceridade e os nossos sonhos que ecoam na eternidade. Por tudo isso peço que ouça, me escute, me entenda, me aceite, me como eu sou. Um amante das ruas movido pelo flow da música que sob a luz da lua declara o seu amor. Ouve, aê, o que eu tenho pra dizer. Sei que vai acontecer